Let's go, girls. É pura country music, estilo country. Yahoo! Muito boa noite. Eu sou o Marco Antônio e estou junto com você, é claro, você já sabe, toda sexta, sempre das 10 à meia-noite, apresentando o programa Estilo Country, que traz para você o ritmo contagiante da Country Music. Obrigado pela companhia e parabéns pela sintonia Pinhais FM. 120 minutos da mais pura emoção, exclusividade da Pinhais FM para você. É o Estilo Country, mais uma edição, sexta-feira, 1º de agosto. E a partir de agora, a Country Music é a nossa principal atração. Começando o Estilo Country de hoje com Dick Duocan, Long White Cadillac. Daqui a pouquinho eu trago todas as informações de tudo o que acontece no Estilo Country hoje. E é claro, no mundo da Country Music. 10 e 2, muito boa noite. Trash on down the road. Park it out. aí, começando muito bem o Estilo Country de hoje com ele, Dick Yohan, com esse showzaço ao vivo, Long White Cadillac. 10:08, muito boa noite. E é claro, né, falando um pouquinho deste grande artista, né, Dick Yohan, poucos artistas alcançaram o status de ícone de Dick Yohan. Talvez seja porque poucos têm consistentemente, repetidamente, o conhecimento de alto padrão de excelência entregue pelo nativo de Kentucky. Um chapéu de cowboy com a aba puxada baixa, vestimenta em tradicional jeans, melodias cativantes, letras brilhantes com potente mistura de country e rock que fascinam. O ator que se entrega em seus papéis de forma impressionante e impede igualdade com algum dos maiores dramaturgos do mundo, como Jodie Foster, Tom Lee Jones, Forest Whitaker, Nicolas Cage. Acrescente a isso, Dick Yohan, o empresário. E você tem um talento singular, sem par. Tá aí, né? Um dos grandes ícones aí da country music. Estilo Country sempre trazendo pra você o que há de melhor no mundo da música country. E você curte ainda hoje no Estilo Country? Dose dupla, Credence Moment, estilo em duas rodas, Country Love, Remix Country, tributo a Johnny Cash. E visite a nossa página no Facebook, facebook.com/programa Estilo Country. Dicas de videoclipe, links, fotos, fatos importantes, curiosidades, tudo o que acontece no mundo da country music. Aí com assessoria especial aí do nosso amigo Arthur Machado, levando aí todas essas informações para você através do nosso Facebook, para você curtir, comentar e compartilhar. E é claro, você também pode ouvir todas as edições anteriores do Estilo Country, gravadas na íntegra, que estão lá à sua disposição pelo nosso podcast, inclusive para downloads, para ouvir onde, quando e quantas vezes você quiser. facebook.com/programa Estilo Country. Interaja aí conosco. É o Estilo Country, o som que contagia. Alô, amigo Marco Antônio, aqui quem está falando é Eduardo Araújo. Quero mandar um grande abraço para você e para todos os seus queridos ouvintes. Estilo Country. Marcando presença. Ahead, just as long as you promise that you'll always be with me. Começar a balada tem que ser com estilo. Pinhais FM. Estilo Country. Estilo Country. É claro, você já sabe. Marcando toda presença. Sexta, das 10 à meia-noite, aqui na Pinhais FM. E daqui a pouco mais tem Dose Dupla. Dose Dupla de hoje, trazendo uma surpresa aí pra você, hein? Legal demais o Dose Dupla. A gente vai estar falando aí de uma grande banda, Lady Antebellum. Muita coisa legal. A gente vai estar trazendo, inclusive, uma dica de vídeo aí sensacional de um showzaço dessa banda, hein? Se liga aí, não perde não. Redance Moment, daqui a pouquinho. O Estilo em Duas Rodas, um espaço voltado para o motociclismo. A cada programa, trazendo alguma das 50 melhores maneiras de salvar a sua vida. Aliás, um abraço especial aí pro pessoal que curte motociclismo e que a gente já tá sabendo aí por intermédio do nosso Facebook, que estão curtindo demais o programa. Obrigado, hein, gente? O pessoal se reunindo aí na sexta-noite para ouvir o Estilo Country. Bacana demais a gente saber que o pessoal tá aí conferindo uma programação exclusiva. O pessoal gosta de ser autêntico, né? Afinal de contas, é a única rádio no Brasil. É isso mesmo, gente. A única rádio no Brasil que traz uma programação específica, especial, única e exclusiva de música country. Também tem o Country Love, o Remix Country, a Country Music nas edições Club Mix, Remix, Medley, Dancing e nas versões para outros países. Momento especial aí do Estilo Country para você. E por falar em momento especial, tributo a John Cash, a personificação do country com sua voz sepulcral e inconfundível. É isso tudo, você confere no ritmo contagiante da Country Music, aqui no Estilo Country. E a gente vai agora com ela, Martina McBride. Ride! 10h17, muito boa noite! E é claro, com muito estilo. Carry on. Life is a roller coaster. do Marco Antônio e também do Arthur Machado para você que está ligado aqui nos ritmos contagiantes da Country Music. Aí a gente curtiu juntos Martina McBride, Ride. E chegando esse sonsaço de Ben Perry, You Lie, 10h21. É o Estilo Country com o melhor da Country Music para você. Well, I've grown to hate it. I never liked the taste of crow, but baby, I ate it. They tried to warn me. They said that you were ornery. So don't bring me those big brown eyes and tell me that you're sorry. Well, you might as well throw gasoline on a fire. The way you lie. You lie like a priceless person. Boys and baby, I believed you. So why are you looking so nervous? You know you're gonna deserve this. I ought to kill you right now and do the whole wide world a service. Well, my daddy's gonna straighten you out like a piece of wire. Você confere aqui na Pinhais FM. Let's go, girls. Estilo Country. Estilo Country. Um programa que é sucesso. E por falar em sucesso, estão chegando os caras por aqui. Creedence Clearwater Revival, o legítimo representante do clássico country rock. Tonight. Que Country e suas vertentes estão muito bem representadas por esta banda que traz até nós a diversificação deste gênero, tocando Roots Rock, Rock, Rockabilly, Swamp Rock, Rock and Roll, Soul Time Rock, Blues, Rock Psicodélico e Country. Você ouve com exclusividade toda sexta na programação Estilo Country. É o Credence Moment. E por falar em exclusividade, tá chegando um sonsaço exclusivo aqui pra você. Ao Anderson, 10h28. Obrigado pela companhia. Parabéns pela sintonia, Pinhais FM. Well, my first love was a little Corvette, all done up in lipstick red. I thought it'd last forever till the motor blew. Well, I guess I didn't look close enough. It's a little bit just like falling in love. Looks don't mean a thing if the heart ain't true. Might be a cool ride, smooth lines, something been custom made out in Hollywood. When you get done gazing at the outside, you better stop checking out the inside. If you want a love built to last, you better look real good and see what's under the hood. Standing by the door, so I took her for a spin on the old dance floor. Headlights shining bright, but nobody home. Well, I need something that's more my speed. Got a whole lifetime to find what I need. So I put her in park and headed on off for home. Might be a cool ride, smooth lines, something been custom made out in Hollywood. If you want a love built to last, you better look real good and see what's under the hood. and see what's under the hood. Estilo Country é muito mais emoção. É diferente, é exclusivo, só aqui na Vinhais FM. 120 minutos da mais pura emoção. O melhor da country music pra você. Aí tá chegando um som sensacional aqui pra você. Big and Rich. Big Kenny and John Rich, ambos compositores, vocalistas e guitarristas. Rich era um membro fundador da banda de música country Lone Star, enquanto Kenny era um artista solo em Hollywood Records. Depois de juntos assistirem a um seminário de composição, começaram a gravar juntos, formando a dupla Big and Rich. Seu primeiro álbum de estúdio foi lançado em 2004, produzindo 4 singles consecutivos no Top 40. Em novembro de 2005, novo lançamento acrescentou outro single, 8 of November, ao Top 20, composição que faz referência aos soldados enviados e aos que morreram na Guerra do Vietnã. Vamos lá então, Big and Rich, 8 of November. Estilo Country. Simply the best for you. Said goodbye to his mama as he left South Dakota. Fight for the red, white, and blue. He was 19 and green with a new M16, just doing what he had to do. He was dropped in the jungle where the choppers would rumble with the smell of napalm in the air. Then the sergeant said, look up ahead. Like a dark evil cloud, 1200 came down on him and 29 more. They fought for their lives, but most of them died in the 173rd Airborne. On the 8th of November, the angels were crying as they carried his brothers away. With the fire raining down and the hell all around, there were the eagle fly through a clear blue sky, 1965, the 8th of November. Now he's 58 and his ponytail's gray, but the battle still plays in his head. He limps when he walks, but he's strong when he talks about the shrapnel that left in his leg. He puts on a gray suit over his airborne tattoo, and he ties it on one time a year. And remembers the fallen as he orders a tall one and swallows it down with his tears. On the 8th of November, the angels were crying as they carried his brothers away. With the fire raining down and the hell all around, there were few men left standing that day. Saw the eagle fly through a clear blue sky, 1965, the 8th of November. through a clear blue sky. 1965. On the 8th of November, the angels were crying as they carried his brothers away. With the fire raining down and the hell all around, there were few men left standing that day. On the 8th of November, the angels were crying as they carried his brothers away. With the fire raining down and the hell all around, there were few men left standing that day. Saw the eagle fly through a clear blue sky. 1965, the 8th of November. As he left South Dakota to fight for the red, white, and blue. He was 19 and green with a new M16, just doing what he had to do. É, infelizmente, né? A gente estava fazendo aqui um comentário aqui com o meu amigo Arthur Machado. É o Arthur que faz aí assessoria pra gente aí no Facebook, né? Tá postando aí fotos, fatos, enfim, pra você curtir e comentar. facebook.com/programaestilocountry. Mas voltando ao assunto, né? Você acabou de ouvir uma música, né, do Big and Rich, 8 of November, que faz uma menção aí à guerra do Vietnã, né? Essa bestialidade do ser humano, né? Infelizmente, estado de guerra justifica? Não sei, né? Enfim, vamos lá. A gente trava todo dia a nossa guerrinha particular, né? O que a gente tem que falar da guerra dos outros? Só que a nossa é em pequena proporção, digamos assim, né? E por falar em guerra particular de pequenas proporções, mas que mata muita gente, infelizmente, né? Toda sexta-feira a gente traz aqui um espaço voltado para o motociclismo, né? A cada programa trazendo alguma das 50 melhores maneiras de salvar a sua vida. Esse nosso trânsito aí, principalmente para o motociclista, é uma guerra, né? Realmente. Mas todo cuidado é pouco. Toda segurança é pouco para quem está em duas rodas. A gente tenta dessa forma, com esse programete aqui do Estilo Country, o Estilo em Duas Rodas, trazer algumas dicas. O pouco que a gente consegue, né? De repente o pessoal ouvir a gente em algumas dicas. Dicas que tiveram um estudo, enfim, alguma coisa muito bem fundamentada que a gente traz para você. São as 50 melhores maneiras de salvar a sua vida. É o Estilo em Duas Rodas. E daqui a pouquinho você vai conferir. A gente vem agora aí com o som do Jason Alden. Em seguida, tributo a Johnny Cash. E você visitando aí o nosso Facebook, você vai ter dicas de videoclipe, links, fotos, fatos importantes, curiosidades, tudo o que acontece no mundo da country music, para você curtir, comentar e compartilhar. E para você interagir conosco, né? Você também pode ouvir todas as edições anteriores do Estilo Country, gravadas na íntegra, que estão lá à sua disposição pelo nosso podcast, inclusive para downloads, para ouvir onde, quando e quantas vezes você quiser. facebook.com/programaestilocountry. Estamos aguardando a sua visita, hein? Isso aí, né? Menos conversa e mais música. Vamos com ele, Jason Alden. Estilo Country. I've been coming here half my life, and I see her all the time. It sure is hard to cowboy up and say what's on my mind. I get tongue-tied, a little zipper-lipped, and act too seriously. But it's a whole different ballgame when I get a couple in me. That's when my mouth starts running like a draft tap, and I profess my love to her over and over. But I can't tell her till I have a little liquid confidence. But I mean what I say, and I say what I mean, though I say it with a slight slur. I love her, and it's not just a beer talking. She knows right around a pint or two, I'll probably come sliding up and give her an ear full of I love yous until she's heard enough. I'll tell her it's not just temporary, and I want us to last. She thinks they're words and not much more, spoken through an empty glass. 'Cause my mouth starts running like a draft tap, and I'm professing my love to her over and over. But I can't tell her till I have a little liquid confidence. But I mean what I say, and I say what I mean, though I say it with a slight slur. I love her, and it's not just a beer talk. It's not just a beer talk. No, it's not just a mouth on a long neck bottle. It's not just a beer talk. No, sir, I love her, and it's not just a beer. Sober light of day, every single word I say is gonna come out crystal clear, and in our golden years my mouth will still be running like a draft tap. I'll be professing my love to her over and over. I'll still tell her when I have a little liquid confidence. And I'll mean what I say, and I'll say what I mean, though I'll say it with a slight slur. I love her, and it's not just a beer talking. It's not just a beer talking. No, it's not the big mouth on the long neck bottle. It's not just a beer talking. No, sir, I love her, and it's not just a beer. Let's go, girls. Estilo Country. Estilo Country. Estilo Country. O programa que é sucesso. É, está chegando o momento dele. Tributo a Johnny Cash. Uma estrela do canto, que marcou época e deixou um legado de fãs por todo o mundo. A personificação do country, conhecido pelos fãs como o Homem de Preto, com sua voz sepulcral e inconfundível. Então vamos lá conferir Johnny Cash, Won't Back Down. Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around. And I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. Well, I know what's right. I got just one life in a world that keeps on pushing me around, but I stand my ground and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground and I won't back down. No, I won't back down. Estilo Country. É pura country music. Estilo country. Estilo country. Scholarship to Yale. And there was Herschel, put it to commercials, and he was gonna be a movie star. But all I wanted was a car. Had a part-time job making chicken kebabs at the food court at the mall. I hauled my uncle's trash, I cut my neighbor's grass, and I raked leaves in the fall. My parents, they were stunned how this former lazy bum suddenly was working so hard. But all I wanted was a car. All I wanted was a car. Yeah, when I was 16, sitting in the drive, it blows my mind to see an SUV and a sedan and two kids playing, and I can't believe they all belong to me. When I caught their mama's eye in that old thing I used to drive, never dreamed it would take me this far. All I wanted was a car. Yeah. aí você conferiu junto comigo Brad Bentley's All I Wanted Was a Car. Faltando 9 minutos para as 11 da noite. É claro, para começar a balada tem que ser com estilo. Aqui em 98,3 ou pinhaisfm.com.br. E nós comentávamos há pouco desta música do Big and Rich, 8 of November. Então a gente já está com a dica de videoclipe já postado lá no nosso Facebook, facebook.com/programa Estilo Country. Para você conferir depois, né? Agora você está conferindo Estilo Country. Depois você vai conferir o videoclipe desta música aí do Big and Rich. Já está postado. Dica de videoclipe, dica de alguns videoclipes, né? Estão postados aí no nosso Facebook. Dose dupla de hoje, como sempre, né? Trazendo um pouco da biografia, os fatos, comentários e curiosidades das estrelas da country music. E duas músicas do escolhido da semana. Hoje a gente está trazendo aí um pouquinho da história dessa grande banda, Lady Antebellum. Você confere daqui a pouquinho no Dose Dupla. Também trazendo uma dica sensacional, hein? Surpresinha, durante o Dose Dupla você fica sabendo. Remix Country. A Country Music nas edições Club Mix, Remix, Medley, Dancing e nas versões para outros países. Quebrando um pouco o clima do programa, né? Trazendo a Country Music de uma forma diferente para você. Só, a gente está trazendo um som sensacional agora para você sentar, curtir. Aumente o volume do rádio, vale a pena, hein? Hank Williams Jr., Long Gone Lonesome Blues. Hank Williams Jr., filho do lendário cantor de música country Hank Williams, esteve pela primeira vez no palco e cantou músicas de seu pai quando ele tinha, vejam só, 8 anos de idade. Em 1964, ele fez sua estreia em disco com Long Gone Lonesome Blues, uma das muitas canções clássicas de seu pai, que você ouve agora, com exclusividade, na programação Estilo Country. Bo Cephas, I seen your daddy in 1951. I learned a lot from that man. And he sang something he called the Long Gone Lonesome Blues. And now I'm gonna teach it to you the way I done it. And you just take it on like you want to. Well, I went down to the river to watch the fish swim by. Yeah, when I got down the river, I was so lonesome I wanted to cry. I wanted to die, oh Lord. So I jumped in the river, doggone Alabama River was dry. I had me a woman, she couldn't be true. She made me for my money, and she sure made me blue. A man needs a woman he can lean on. My leaning post is done left lightning and long gone. attention, son. She told me on Sunday, she's checking me out long about Monday. She know about. Here it is Tuesday, I ain't had no news. Your daddy was right, it's these damn long gone, lonesome kind of blues. She's low on and gone, and now I'm low on the blues. Why don't y'all play and tell me what you think about it? Coming up twice. Maiores clássicos dos ícones da country music. Você confere aqui em 98,3, toda sexta, das 10 à meia-noite. O melhor da country music pra você é o som que contagia. A sua trilha sonora pra começar a balada tem que ser com estilo. 11-1-11-1. Tá chegando aí o som de Black Shelton. Em seguida, o estilo em duas rodas. Coming in the morning, I already know. I got some feel good pills and a red Gatorade by my bed, ready to go. I'm gonna do my best to dance with every girl in this bar before they shut it down. Then I'll pay my tab, climb in a cab, head in a spot downtown. It's all about tonight, good times and the music and laughing and grooving to the band. Everybody's getting right, no worries, we're rocking all kinds of concoctions in our hands. Yeah, tomorrow can wait till tomorrow. It's all about tonight. Hey, pretty thing, I've been looking at you since the moment that you walked in. I got some wild-ass buddies that love spending money, and I see you brought a couple of friends. Just tell me your name, I don't need your number or a date next Saturday. Baby, let's act like fools, break a few rules, party the night away. It's all about tonight, good times and the music and laughing and grooving to the band. Everybody's getting right, no worries, we're rocking all kinds of concoctions in our hands. Yeah, tomorrow can wait till tomorrow. It's all about tonight. Estilo Country. Estilo Country. Ladies and gentlemen, the number one duo in the history of country music. Estilo Country. Um programa que é sucesso. Duas Rodas que está chegando. Dicas para o motociclista que gosta de excelência em duas rodas. E é claro, você já sabe, né? Nós somos o que fazemos todo dia. Excelência, perfeição. Então, são mais do que uma simples ação, são hábitos. E a melhor moto do mundo é sucata, ou vai ser logo logo, a menos que você saiba como usá-la. O mais potente equipamento de alta performance que existe está bem entre as suas duas orelhas. E a dica que eu sempre estou repetindo, né? A primeira das 50 dicas, pense que ninguém te vê. Infelizmente, né? Porque para a maioria dos motoristas, você é invisível. E a gente vai agora para a dica de número 36. Que fala sobre o seguinte, né? Pingos na viseira. Começou a chover. O asfalto umedecido é muito mais escorregadio que depois de uma chuva tropical. E você nunca sabe o quanto está liso. Use máxima concentração, cuidado e suavidade nos controles. E aí? Tá emocionado? Será que é legal dirigir? É, já dizia o velho ditado, quando a cabeça não pensa, o corpo é quem paga. As emoções são tão fortes quanto qualquer droga. Então, observe a você mesmo quando for sair. Se você está nervoso, triste, exausto, ansioso, sente e conte até 10 mil. A dica de número 38. Vista uma roupa. É isso aí. Ponha roupas que sirvam bem em você e ao tempo. Se você está com muito frio ou muito quente, ou brigando com uma jaqueta onde cabem dois de você, você já está com problemas. Encerramos assim o Estilo em Duas Rodas de hoje. Sexta-feira que vem, a gente está trazendo muito mais dicas para você. Para o motociclista que gosta de excelência em duas rodas. Estilo Country. Estilo Country. Ladies and gentlemen, the number one duo in the history of country music. Estilo Country. Um programa que é sucesso. Aí chegando o som de Tom Kate, Big Blue Knot. See that big blue note over there on the counter? You don't want to read that thing, man, it's a real get you downer. But don't you dare say nothing else bad about her. She's gone. No, no, no, no, don't throw it away, 'cause tonight I might need it. It gets real lonely around here at night sometimes, and I have to reread it. Besides, you can show it to the boys downtown. They won't believe that she's gone. There used to be a time I was all she ever wanted, all the man that she'll ever need. I come home to find just like that she's up and vanished, and the only thing she left behind for me is this big blue note folded up in my pocket. Yeah, don't laugh, it's been 2 months, I still got it. Sometimes I have to read the sucker twice just to make sure I ain't forgot that she's gone. You know, my psychiatrist said, tell me, what do you see when you look at these ink spots of reds and yellows and greens? You know, I looked at them all, but they all looked to me like big blue notes. There used to be a time I was all she ever wanted, all the man that she'll ever need. I come home to find just like that she's up and vanished, and the only thing that's left to do for me is stand high on this cliff overlooking the sea with my big blue note paper airplane that I've just set free. Now I'm gonna wait here a few more minutes, and if it don't come back to me, you guessed it, she's gone. Crash landing. Bye bye, baby. Estilo Country. Estilo Country. É pura country music. Em 2005, Jason Aldean gravou seu álbum de estreia auto-intitulado para a gravadora Broken Bond, lançando 5 álbuns com 16 singles. 2007, álbum Relentless. Álbum de 2009, Wide Open. De 2010, é certificado triplo de platina pela REAA, Record Industry Association of America. E em 2012, álbum Night Train. São todos certificados single platina. Dos seus singles, 11 chegaram a número 1 nas canções Hot Country. E é esse som que você confere agora aqui no Estilo Country. Gets up before the dawn, packs a lunch and a thermos full of coffee. It's another day in the dusty haze. Those burning rays are wearing down his body. The diesel's worth the price of gold. It's the cheapest grain he's ever sold, but he's still takes the tractor another round and pulls a plow across the ground and sends up another prayer. He says, Lord, I never complain, I never ask why. Please don't let my dreams run dry. Underneath this Amarillo toll on his family. He stayed strong and carried on just like his dad and granddad did before him. On his knees every night he prays, please let my crops and children grow, 'cause that's all he's ever known. He just takes the tractor another round, pulls a plow across the ground and sends up another prayer. He says, Lord, I never complain, I never ask why. Please don't let my dreams run dry. Underneath this tractor another round, another round. He says, I never complain, I never ask why. Please don't let my dreams run dry. Underneath this Amarillo sky. Underneath this emoção. What's going on with the sun and the moon? Cause one's going down too early, one's coming up too soon. Tell me once again that I'm falling behind. There's too much to do and not enough time. Keeping up, I'm moving as fast as I can. Keeping up in a circle that never ends. I can't stop, like it or not, I'm stuck. It's a running knee to death and I'm out of breath. There's no such thing for me as a 9-to-5. It takes more sweat than that just to get us by. It's like I'm chasing my own tail, 'cause Monday morning starts another stressed out week. The world is breathing down my neck, I can feel the heat. Keep it up, I'm moving as fast as I can. Keep it up in a circle that never ends. I can't stop, like it or not, I'm stuck. Yeah, it's running me to death, and I'm out of breath. Keep it up. By the time we make ends meet, there's not much left for you. O lugar certo para ouvir os ritmos contagiantes da Camp Music. Chris Young. Daqui a pouquinho, logo depois dessa, tem Dose Dupla. Estilo Country. Guitar playing a gospel song in a smoky bar. That's what turns me on. Yeah. If that makes me a little old school, go ahead and call me yesterday's old fool. If that makes me a little throwback, throw it at me, don't worry, I can take that. Call me Hick Hillbilly, hell, I'm proud to be. What that makes me, like a 60s truck, the kind of solid steel, the kind that always runs. It takes a man to turn that wheel. If that makes me a little old school, go ahead and call me yesterday's old fool. If that makes me a little throwback, throw it at me, don't worry, I can take that. Call me Hick Hillbilly, hell, I'm proud to be what that makes me. Yeah, I don't swear in front of no woman. I answer yes, sir, to my old man. I drink my liquor with a side of nothing. Yeah, good and country, that's what I am. Don't worry, I can take that. Call me Hick Hillbilly, hell, I'm proud to be what that makes me. What that makes me. A sua trilha sonora pra começar a balada de sexta-feira, das 10 à meia-noite, aqui na Pinhais FM. Estilo Country. Estilo Country. É pura country music. É, você conferiu aí junto comigo o som de Chris Young, That Made Me. 11:21. Está chegando aí o momento do Dose Dupla. Dose Dupla de hoje. falando aí desta banda sensacional, Lady Antebellum. Lady Antebellum, um grupo americano de country music, foi formado em 2006 em Nashville por Charles Keel, Dave Haywood e Hillary Scott. Scott é a filha da cantora country Linda Davis. Charles Keel é o irmão do artista country Josh Keel. Hillary Scott participou do Donelson Christian Academy em Donelson, Tennessee. Foram essas ligações familiares e os laços da indústria musical que ajudaram a lançar a banda. O integrante Charles Keel se mudou para Nashville em meados de 2005, tentando se tornar um artista solo de sucesso. Convenceu o seu colega de escola, Dave Haywood, a se mudar para a Georgia, da Georgia para Nashville em 2006, para que eles pudessem escrever música juntos. Pouco tempo depois, Hillary Scott conheceu Charles Keel na rede social MySpace e eles começaram a se falar em um clube de música de Nashville. Charles Keel convidou Hillary Scott para se juntar a ele e Dave Haywood no novo grupo que assumiu o nome de Lady Antebellum. Na BBC Rádio, no programa Drive Time Show, em agosto de 2010, a banda explicou que o nome Antebellum vem de quando o grupo foi fotografar Antebellum Homes, que denomina o estilo arquitetônico das grandes casas dos fazendeiros americanos. Enquanto fotografavam as casas, um do grupo disse que, da mesma forma, este é um nome para uma grande banda. E eles adotaram o nome de Lady Antebellum pouco tempo depois. O trio, então, começou a tocar em locais de interesse turístico em Nashville. O grupo fez sua estreia com um contrato de gravação com a Capitol Records. Em entrevista à Sirius Satellite Radio, Hillary Scott alegou que ela foi rejeitada a participar do programa de calouros American Idol duas vezes, nem mesmo conseguindo passar o primeiro turno. Em maio de 2008, o álbum auto-intitulado foi certificado platina nos Estados Unidos e inclui os singles Looking for a Good Time e I Want You, que em julho de 2009 tornou-se o single número 1 do grupo. Em meados de 2010, o grupo lançou Need You Now, sendo o primeiro single de seu segundo álbum, liberado em janeiro de 2011. A canção foi a segunda da banda a alcançar o topo da Hot Country Songs. Esse álbum foi certificado platina nos Estados Unidos e também inclui os singles Looking for a Good Time e I Want You, que mais tarde tornou-se o primeiro número 1 do grupo na entrega dos prêmios da 53ª Grammy Awards. O grupo ganhou destaque por receber alguns dos principais prêmios na noite com o single Need You Now, como gravação do ano, canção do ano, melhor performance country com vocais de uma dupla ou grupo, melhor música country e melhor álbum country. Nos anos de 2012 e 2013, Lady Antebellum recebeu do American Music Award o prêmio de banda favorita de dupla ou grupo country. Vamos agora conferir dois grandes sucessos desta banda sensacional. Como o nome diz, uma grande banda, né? E logo após você conferir esses sucessos, tem uma dica sensacional no nosso Facebook sobre esta grande banda. E aí, tá curioso? Segura aí. Logo após as duas músicas que você fica sabendo. E é isso aí, né? Tá certo. Vamos lá então, a primeira, Need You Now, e a segunda, Looking for a Good Time. Estilo Country, simply the best for you. Come on! She's no good for me, I know that she's a wildflower. She's got a restlessness, a beautifulness, a thing about her. But here I am again, calling her back, letting her drive me crazy. It's like I love this pain a little too much. Love my heart all busted up. Something about her, we just don't work. But I can't walk away. It's a shocking match, a tank of gas, a combination. But here I am again, lighting it up, knowing that she'll just find me. It's like I love this pain a little too much. Love my heart all busted up. Something about her that just don't work, but I can't walk away. It's like the love is pain. It's like the love is a lie. Nothing's right, there's something's wrong. It's like I'm just not me if I can't be a sad, sad song. Like I love this pain a little too much. Love my heart all busted. Something about her just don't work, but I can't walk away. It's like I love this pain. Estilo Country. Hey, what you drinking, baby? Girl, you're beautiful, you bound me perfect. But I bet somebody's already told you that. Name me poison, name your passion. Cause a boy like me just couldn't help but ask. Keep on talking to me, baby, I'm hanging on your every word. Keep those drinks a coming, maybe we'll forget what we deserve. How about, baby, we make a promise and not promise anything more. Just looking for a good time. But in a long, hard week, doing this 9 to 5, you're just a girl to get that off my mind. You shouldn't have worn that dress, you shouldn't dance like that. You got this little heart of mine in overdrive. It's good the music's loud, but would you get the wrong impression if I called us a cab right now? Oh yeah. How about, baby, we make a promise and not promise anything more than one night. Complicated situations only get worse in the morning light. Hey, I'm just looking for you love me even if you don't. The rule is don't you ever even talk about forever, but you never say never in life. How about, baby, we make a promise and not promise anything more than a one night. Complicated situations only get worse in the morning. Hey, I'm just looking for a good time. 3 horas e 32 minutos, 11 horas e 32 minutos. E conforme o prometido, a dica é a seguinte, se liga aí. Em novembro de 2013, Lady Antebellum se apresentou para os fãs no palco do Live on Blenderman, show que foi transmitido mundialmente pelo site do canal norte-americano CBS. Agora que você sabe um pouco desta grande banda, assista você também este show pelo endereço que já está postado no nosso Facebook. facebook.com/programaestilocountry. Digamos que está classificado, na minha opinião, como show imperdível. Então tá aí a dica. Vai lá no facebook.com/programaestilocountry e assista este showzaço da banda Lady Antebellum na íntegra. É só conferir. Na próxima edição do Estilo Country, tem mais Dose Dupla. Estilo Country. Estilo Country. Ladies and gentlemen, the number one duo in the history of country music. Estilo Country. Um programa que é sucesso. E por falar em sucesso, está chegando ele por aqui. Gary Allan. 11h33. Obrigado pela companhia. Parabéns pela sintonia Pinhais FM. É o Estilo Country até meia-noite. I sure do hope this is a long night, 'cause I've never felt one so right. Each look into your eyes I'm falling a little more and more. Looks like we started us a fire, wrapped up in flames of desire, with every touch they're burning higher. Two shadows dancing on the wall, with nothing on but the radio. Feel the music playing soft and slow. You and me and the lights down low, with nothing on but the radio. Sleep here in the moonlight. Entangled sheets will be here all night. And when we wake up in the morning, we might stay like this all day. Two people meant to be together, two lovers dreaming of forever. And it just keeps on getting better, with every tender little kiss. Nothing on but the radio. Feel the music playing soft and slow. You and me and the lights down low, with nothing on but the radio. E você, com o seu próprio estilo e muita, mas muita música country. Nothing on but the radio. É o som de Gary Allan aqui no Estilo Country. Estilo Country. Entre no estilo da melhor country music. come a long, long way. I've been longing to see her. When she's around, she takes my blues away. Sweet Maria, the sunlight surely hurts my eyes. I'm a lonely dreamer. Envolvente da Count Music. É um dos grandes clássicos. Bruxy Dunn, My Maria. 23 canções líderes das paradas em uma carreira que viu Bruxy Dunn se tornarem os mais vendidos na história da música country. Sucessos que os impulsionaram para mais de 30 milhões de álbuns vendidos. A dupla acumulou mais de 80 prêmios da indústria, incluindo 2 Grammy Awards, 20 troféus CMA, Country Music Association, e 27 AACM, Academy of Country Music, tornando-os a dupla mais premiada na história da Country Music. Bruxy Dunn sempre permaneceram entre os mais populares do país. Com status e carismáticos, tornaram-se os verdadeiros artistas alicerce da música country contemporânea. É o estilo country trazendo sempre para você o que há de melhor no mundo da country music. 11h41, aí chegando o som de Billy Ray Cyrus. Happy Valley PTA. Demais esse som, hein? Vamos curtir juntos? Stop the play. said, Mom, I got a note here from the Harper Valley PTA. Para você ouvir os ritmos contagiantes da country music. Viaje você também no ritmo contagiante da country music toda sexta das 10 à meia-noite em 98,3 FM ou pinhaisfm.com.br. E é claro, também pelo nosso Facebook. Lá você encontra todas as edições do Estilo Country gravadas à sua disposição. Estão lá pelo nosso podcast, inclusive para download, para você ouvir onde, quando e quantas vezes você quiser. facebook.com/programa Estilo Country. Também várias dicas de videoclipe, links, fotos, fatos importantes, curiosidades, tudo o que acontece no mundo da country music, para você curtir, comentar e compartilhar. facebook.com/programa Estilo Country. Daqui a pouco comentarmos sobre... sobre a música country contemporânea. Um dos exemplos é desta banda. É Avenged Sevenfold. Nas vertentes da country music, a banda Avenged Sevenfold caracterizou-se como uma banda ligada ao heavy metal, mas suas músicas apresentam as mais diferenciadas características. Por exemplo, o metalcore pode-se perceber sonoridade ao estilo do punk rock, apresenta características em uma linha soft rock e também músicas que têm uma sonoridade country. Essa última foi que eu gostei mais, hein? O Avenged Sevenfold possui muitas influências diferentes e hoje é uma banda de um estilo próprio que mescla algo entre heavy metal e hard rock com diversos gêneros musicais. E é o som que você confere agora no Estilo Country. I'm missing you again, oh. curtir demais o som do Evan Sevenfold, Feel Good. É o lugar certo para você ouvir os ritmos contagiantes da country music. A sua trilha sonora para começar a balada de sexta-feira, né? E por falar em trilha sonora, tá chegando o Remix Country. A country music nas edições Club Mix, Remix, Medley, Dancing e nas versões para outros países. E hoje a gente está trazendo um som aí da Shania Twain, It's Alright, na versão, na edição Club Mix. Você confere agora na programação Estilo Country. Spending time together, hanging round. Wish it was forever, love and sunny weather shining down. Ooh, you're my lover, there's no other. Friends like me and you can share a little loving too. Diferente, é exclusivo, é só aqui na Pinhais FM. Estilo Country. How

Estão lá também dicas de videoclipe, links, fotos, fatos importantes, curiosidades, enfim, tudo o que acontece no mundo da música country, para você curtir, comentar e compartilhar. E 4 minutinhos de sábado, né? E a gente está chegando ao final do Estilo Country desta sexta-feira. Já entrando aí no sabadão, né? Chegamos ao final de mais uma edição do Estilo Country. Obrigado pela audiência. Valeu demais a sua companhia. Na próxima sexta tem mais Estilo Country. Sempre das 10 à meia-noite aqui na Pinhais FM. Um ótimo sabadão para todo mundo e uma semana repleta de realizações. E para encerrar o Estilo Country de hoje, a gente traz o Country Love. É para baixar na poeira o sucesso romântico da country music. Está trazendo aí o som de Alison Krauss, com sua voz inconfundível, I Will. Quase 5 minutinhos de sábado. Eu tô de volta na sexta-feira que vem, se Deus quiser. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Thank you. Estilo Country. Nas trilhas da emoção.